Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5537, coteja. Autorizado Aracaju, 230, Golf 677. Decola da 10, curva à esquerda, Buca, tração Aracaju, controle 198, aciona transponder 5537. Seu voo na frente compacto. Fechamento correto, chama para pushback, sonamento. Aproximadamente 15 milhas, é, talvez até ultrapassando o lote para desvio. Ok, ciente. Então, vou ir na proa 035 e reporte se vai, se necessário, cruzar o localizador. O Webjet corrige o azul 4062. É bem provável aqui de ter que cruzar o localizador. A gente já te informa. Ciente. Ou no 330 estabilizado no curso localizador? Localizador aguardando glide. Autorizado pouso, a pista 10 com 1896. O hotel 3520 informa que vai precisar seguir o azul, mantendo para 35 depois de TAP. E para possível estação do localizador já está pronto. Ok, ciente, está autorizado os desvios. Reporte se vai ser necessário cruzar o localizador, o 3520. Mais perto está para confirmar. Ok, ciente, só informando que os dois tráfegos da Gol antes do azul interceptaram o localizador nessa proa. Creio que será possível interceptar também, então. Ok, ciente. Circuito 99, sua posição é número 7 no PAT 3. Posição 7, circuito 99. 805, ao passar um nível 100, reduz para 210 nós. 805. Jet 509, reduza para 210 nós. Então será preciso ultrapassar o LAC já curvando. O azul que modulou ou foi o Webjet? É o azul. Ok, azul 4062, desce para 2000 pés, autorizado final LS. Reporte FUI LS. 2000 reportará LS 4062. O T3520 copiou o azul. Ok, 3520 desce para 3000 pés agora, ajuste 0 no 5, reporte estabilizado no localizador. 3015, reporta no lote, tá? 3020. Ó, 330. Sente no 330, vento no 60 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Guardando. No 896, solo os 23, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Erro livre à direita, nessa frequência alfa, reporte antes da Juliette, gol no 896. No 330, vento 160 graus com 612 de nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso não no 0. Livre pouso no 330. Tá no ponto de espera da 10.3513.17. Faz passagem do pai da Gol na final, a linha mantém não no 05317. Após o companheiro da Gol, a linha mantém o 05317. 9. 5809, desça para 4 mil pés, ajuste no 05. Subvetoração, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Mantenha a proa, 4 mil pés, o limite ao localizador, 5809. Tá, 3520, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2000, chama estabilizado, 3520. Zero, solo 25, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Táxi nessa frequência via alfa, reporte antes da Juliette, 1330. 2 milhas para o marcador externo, autorizado no final LS, chame agora a torre 1-1-8-6-12, azul 4062. Salvador, azul 4062, ILS, pista vista. 104062, vento 1,60 graus com 5 nós, altímetro 1,095, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 4062. Gol no 805, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Desça para 3 mil pés, o ajuste no 0,05. 3 mil pés, mantendo a pro, gol. Estabilizado no localizador e reduza para 1709. 2 mil pés, proa 060, nível ILS reduzindo. Localizador aguardando o line, TAM 3520. Sente, reporte full ILS, 3520. Chamarei. Azul 4062, estão no 0, vento 150 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, 5. Autorizado pouso, pista 10 azul 4062. 537, decolado 1227, um controle 19 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, Ana. Corrigo 1896, antes da Juliette. Táxi via Alfa, Índia, portão 1896. Boa noite, 35317, decolado, na sua escuta. Bom dia, 35317, contato radar, submeteu nível 360, saída Momo. 360, na saída Momo, 35317. 0, táxi via Juliette, área remota do principal. Via Juliette pro 330, Juliette via área remota. 20, duas ligas para externo, complete final LS, chame a torre no 1862, 3520. 36, obrigado, boa noite, daqui a pouco. Boa noite. Voo no 805, reduza para 1709, desça para 2 mil pés, ajuste no 05. 2 mil pés, reduzindo, voo no 805. Objeto 5809, complete final LS, chame a torre no 1862. 1862, obrigado. Tô em Salvador, boa noite, Web 5809, final da pista na zero. Boa noite, 5809, reporte o externo. Vai chamar no externo. Zero 62, solo 29, livre direita, táxi nessa frequência via alfa, reporte antes da... Corrigindo, táxi nessa frequência via alfa, quilo, pátio número 3. Alfa, quilo, pátio 3, nessa frequência. Salvador, boa noite. Da 3520, passou Simbra, baixado e travado. Oi, Salvador, boa noite. Da 3520. Noite, da 3520. Vento 1,60 graus com 5 nós, altímetro no 0,5, a barra de pista livre. 10115, aguardando pista livre, 103520. 3520, livre pouso na 10, vento 160 graus com 5 nós. Livre pouso, Z3520. Correta 3226, boa noite. Boa noite, 3226, prossiga. Autorização está com o senhor ou com o solo mesmo? Não. Ok. 3226, saída prevista, pouca transição Zipar, aguarde é o número 2 para a cota. Positivo, obrigado. Submantenha o nível 340 até contato com Recife. Reautorizado, 340 até contato com o centro Recife, o 35317. Estabilizado no curso localizador? No curso afirmativo. Complete final LS, chame a torre 1-8612, informando que o tráfego que eu precede está 5.5 milhas com 120 de grau de speed. 1-8-0-5-7-18-6-12. Vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 5809. 5520, solo alto 32, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3520. 3220, está totalmente pronto, poderia iniciar o push aguardando a autorização. Afirmo, TAN 322. Entendi, autorizado o pushback. Sente, aguarde para a cópia. Positivo, livre pushback, aguardando a cópia, obrigado. Previsão de 3 minutos para a cópia. Obrigado, tudo bem. Torre Salvador, gol 805. Gol 805, reporte externo. 5, reporte estabilizado no localizador, está autorizado sinal LS. E a chegada Mari para 2.1015, reportará no ILS. 4178. Trip 5317, chame Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Centro Recife 126.85, alterna 125.45, trip 5317, boa noite. Boa noite. Manter posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Antes da Juliette, vai aguardar a liberação do portão 3520. Passando marcador externo, gol 805. 105, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5, número 2 para pouso. 5.09, solo aos 3.4, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, vai manter antes da Juliette na sua posição, 5.09. repouso na 1-0, vento 1-5, 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 5. Oi, 0-0. Portugal 024, ready to copy. Portugal 024, ready to copy. Ready to copy, Portugal 024, guys. Clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873, flight plan route. Boca departure, Zipar transition. Take off from runway 10 left turn, departure 119.8, squawk 5555, read back. Portugal 024, clear to Lisbon, flight level 370, upper Zulu 10 to Natal, upper November 873, flight plan route. Book a departure, depart transition, runway 10 left turn out, frequency 119.8, squawking 5555, Portugal 024. Read back, correct. Call ready for push and start. We'll call you ready for push and start, Portugal 024. Rota 3026, está pronto para o táxi com POV de 85, autonomia de 2 horas e 45 até na Fortaleza. 85, bordo, entrou no 0 no 5, aguarde para o táxi. 3026. Boa noite, 5, solo aos 36, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, seguindo o Webjet, mantém a posição antes da Juliette. Táxi, voo na 704, com 87 a bordo, 2 horas em Salvador, Alternado. Gente, 87 a bordo. Civia Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, boa noite, 1-7, 1-7, 1-7. Web 5809, vai estar aqui na via Alfa e aguardar aqui da Juliette, correto? Afirmo. 3226, está autorizado Natal, nível 370, via Penzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5545, proteja. Autorizado Natal, 2370, nível Puca Zipar, a Penzulu 10 após. Decola da 10 à esquerda, 198 a saída e 5545 transponder, 3226, pronto para o táxi. Gente, cotejamento correto, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Uno 7-4, próximo ponto para dono 0, pronto. 7-4, ali mantenho no 0. Autorizado HE manter no 0, Uno 7-4. No 4, ali embora dono 0, recebo 5-0, vamos com meia dúzia de ondas. Autorizado ali embora dono 0, Uno 7-4. Zero, após passagem da aeronave da companhia, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette 7, após a passagem da aeronave, 3520. Ô, Torre, o Gol 1-8-5, passagem via Alfa, ingressa na Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Repartará antes da Juliette, Gol 1-8-5. Juliette 5809, táxi via Juliette, portão. E a Juliette para o portal? Número 4. 4, será? Tá 3226, ponto de espera da pista 10 toca. Sente ali, mantenha no 03226. Ali mantém, 3226. 8805, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, do 612, gol 1805. Vamos, 4, frequência 40, chame controle 119, decimal 8, bom gol. 198, gol na 714, grato. Torre, boa noite, gol 1606. É, autorização para descer aqui na frequência. Afirmo. Positivo, então, quando tiver autorização, Marcel 310. Passando 2000. Autorizado Maceió, nível 350, via Peruíce 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5554, coteja. 350 aprovado Maceió, Peruíce 58, a rota. Decola da 10, esquerda Puca, Aracaju. 198-5554, gol na 606. Cotejamento correto, chamo para pushback, sonamento. Portarão na 606. Torre, gol no 896, ciente da informação Delta, autorização para João Pessoa. Sem saída prevista, Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Ok, Puca, Aracaju, aguardando cópia, 1896. 3236, livre decolar da 10, vento 160 graus com 7 nós. Livre decolar, 0226. Follow Portugal 024, request push and start. Stand by 024. Stand by. Go 024, clear to push and start, call ready for taxi. Clear push and start, we'll call ready for taxi, Portugal 024. Controle web 6746, cruzando agora o 070. Informa que após ITAP, o ideal é manter a proa para livrar formações, depois curvar para a duna. Estimativo, WebJet 6746, estão autorizados os desvios. Desça para 3 mil pés, ajuste no 015, é o número 2 na aproximação. Número 1 está 10 milhas à frente, passando 4.400 pés. 3 mil pés, ciente do tráfego, na 0, na 5, 6, 7, 4, 5. Aciona 5552, coteja. Autorizado conforme João Pessoa, nível 370, Upper Whisky 58, até Recife após DCT direto. Saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda, controle 119,8 e transponde 5552. Ou no 896. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamaria no faro, puxa o acionamento, 1896. Gente. O objeto copiou? Copiou, tá desviando essa formação aí na próxima duna. Certo. No 4, chame Recife, frequência 126, decimal 85. 2085, bom dia. Bom dia. Minha 746, desce para 2 mil pés. Após o desvio, sou autorizado na proa de Duna. Reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, proa de Duna, já curvando já o 746. Autorizador da 10 Azul 41178. Azul 41178, autorizado final LS, chame agora a torre 1862. Torre 1862, boa noite. Boa noite. 024, request taxi. Roger, Portugal 024, QNH 1015, taxi via Juliet and Alpha, report ready, holding short. QNH 1015, Juliet and Alpha, report holding short, runway 010, Portugal 024. Salvador, boa noite, Azul 4178. Boa noite, 4178, reparte externo. Voltará. Gente da 3226, aguarde coordenação com esse. Aguardando. Localizador 6746. 6746, está autorizado final LS. Ao passar Duna, chama a torre 1862. 6746. 86 ao passar. Passou externo no ILS, baixada de travada azul 4178. Gente, 4178, livre pouso na 10, vento 150 graus com meia dúzia de nós, altímetro 0 no 5. Gente, 1015, avistou a 1200 pés. Frequência, uma boa noite, até a próxima. Bom trabalho. Obrigado, tamo bom. Torre Salvador, web 6746, boa noite, passando Duna, 3 mil pés, estabilizado. Boa noite, 6746, reparte Simbra. Pode estar passando Simbra, 6746. Portugal 024 approaching, holding point runway 104, ready for departure. Roger, maintain position, holding short for Portugal 024. Holding short runway 104, Portugal 024.